Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Teremos visita de peso do PDT amanhã aqui em Foz? Sem dúvida. Estará aqui o ex-ministro da senhora Dilma Rousseff, Carlos Lupi, que é o presidente nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhistas, que foi criado depois que o PTB, né, tiraram o PTB do Brizola lá atrás, o Brizola ficou danado da vida e criou o PDT. O Carlos Lupi é o presidente nacional, ele estará amanhã em Foz de Iguaçu. Vai ser recebido aqui pelos militantes pedetistas, que tem na figura do senhor Paulo McDonald de Guise a maior expressão. Vai, segundo soubemos, o Carlos Lupi está imbuído do propósito de convencer o Paulo McDonald a sair na disputa ao governo do estado agora em 2014. Portanto, que seja bem-vindo o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupi. Só para enriquecer a nossa conversa, para que as pessoas saibam as origens desse senhor, não querendo dizer que jornaleiro não tem boa origem. Pelo contrário, eu quando era menino, eu tinha meus 8, 10 anos, eu fui vendedor de jornal na rua, lá em Goiânia. Eu gritava Folha de Goiás, Diário Popular, vendi muito jornal quando menino. O Carlos Lupi virou uma expressão na política nacional pelas mãos do Brizola. Como se sabe, o Brizola foi duas vezes governador do Rio Grande do Rio de Janeiro, saiu do Rio Grande e foi lá no Rio de Janeiro e foi duas vezes governador. E ele tem uma tinha, né, porque já morreu, um apartamento na Avenida Atlântica, e do lado do apartamento ali, ele tinha uma banca de jornal na época, e essa banca de jornal era do Lupi. E o Brizola, o velho Brizola, descia todo dia para pegar o jornal e começou a conversar com o Lupi. E um belo dia o Brizola falou: vou te botar na política. E botou. Tanto é que está aí hoje o Lupi, uma das expressões políticas nacionais, criado pela mão do Brizola, que tirou da banquinha de jornal e transformou em uma liderança política. É isso aí, Guilherme. Agora, o Paulo pode ser candidato em 2014 ou não pode? Porque há toda aquela questão com a justiça também, né? É, eu tenho as minhas dúvidas, porque... mas isso aí, Guilherme, você perguntou muito bem, eu vou responder também mais ou menos à altura. Essas questões de é ficha limpa, não é ficha limpa, não nos esqueçamos que as pessoas podem recorrer até a última instância. Isso aí vai dizer o seguinte: o Paulo, mesmo que alguns achem que ele é ficha suja, ele vai recorrer dessas decisões lá em Porto Alegre. Isso tem que ir para o STJ em Brasília, costuma desaguar no Supremo. Isso é coisa para muitos anos. Enquanto não transitar em julgado as condenações, a pessoa, é o princípio da inocência, né? In dubio pro réu. E enquanto não transitar em julgado, o Paulo, em tese, é ficha limpa. Então, eu acho que é assim que funciona. Agora, ele poderá concorrer o que ele quiser: deputado federal, governador do estado, etc, etc. Novidades no Ninho Tucano, aqui em Foz do Iguaçu também? Novidades foi que o Alto Tucanato Nativo reuniu-se na sexta-feira, tendo na pessoa da senhora vice-prefeita, que é Ivone Barufaldi, que é presidente estadual, a presidente municipal dos tucanos aqui em Foz, e ali se reuniram, né, na Costa e Silva, com aquela avenida Pedro Basso, rua Pedro Basso com a avenida Costa e Silva. Ali está localizado, foram inaugurar a nova sede do Comitê dos Tucanos em Foz, PSDB. Estiveram lá o prefeito, aqui o diretor dessa rádio, o presidente estadual do PTC, o advogado Túlio Bandeira, a Ivone Barufaldi e outros, o senhor Carlos Juliano Budel, que continua pendurado na brocha, etc. E foi inaugurado o comitê que vai dar a sua participação para a reeleição do Beto Richa aqui no município. Vamos falar agora de uma questão que envolve aí diretamente a administração, mas com relação a uma obra, o Centro Cívico aqui de Foz do Iguaçu. Está inclusive na capa do jornal hoje, Centro Cívico de Foz do Iguaçu, este projeto que há muitos anos está desenhado, recebeu liberação ambiental? Sim, o IAP, né, o Instituto Ambiental do Paraná aqui de Foz, que tem na pessoa do Márcio a sua presidência, liberou realmente as obras. Já como dizem, até que vão começar as primeiras batidas destaca lá, é ali, para quem não sabe, vai ser o Centro Cívico de Foz do Iguaçu, que vai reunir os órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. É uma obra muito grande, diz que é coisa para aí mais de 100 milhões. Vai ficar ali perto da EAD, ali na região da BR-277. Uma obra de muito vulto, enorme. E se sair, não é assim, será muito... Isso é uma aspiração antiga dos iguaçuenses terem um centro cívico, porque essa sede da prefeiturazinha ali é ridícula. Além disso, os órgãos da prefeitura ficam espalhados pela cidade, é difícil para a população ter acesso, porque cada lugar tem um, ficam mudando constantemente. Algumas secretarias estão localizadas ali no prédio da Xavier da Silva, o edifício Classic, que por várias vezes já foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, porque não oferece segurança. Agora, a boas novas é essa. Provavelmente, é o que tudo indica, vai sair o centro cívico. Da onde vai vir esse ativo financeiro é que eu não sei. Mas o importante é que a Uriap liberou e já é um meio caminho andado. Agora só falta arrumar dinheiro para construir essa obra, que não sabemos quando efetivamente ficará pronta. Eu acho que isso aí é obra para 10 anos. Dias atrás nós trouxemos a notícia aqui na CBN de um protesto ocorrido lá em Guaíra, a sociedade se mobilizando, pedindo melhorias na segurança e também protestando contra a intenção de construção de presídios lá na cidade de Guaíra. Como é que você analisa essa questão, trazendo para o contexto aqui de Foz do Iguaçu, pois Lucas? É, como você bem falou, nesse final de semana, parte da população, alguns órgãos lá de Guaíra foram para a rua com faixa de protesto contra a iniciativa do governo do estado de construir 2 presídios lá na região para abrigar 600 presos. A população temerosa protestou. Por quê? Porque ela é uma área estratégica, você tem uma ponte que leva ao Paraguai, é uma região perigosa por causa do contrabando, e estão protestando. Aqui em Foz, nós já temos 3 presídios e vão fazer 1/4 das mulheres. E ninguém fala nada, toda população silenciosa, quietinha, pianinha, não se vê nada, absolutamente nada. Eu sempre disse e volto a repetir, fazer mais presídios em Foz é temeroso, mas enfim, a população parece que aceita. É isso aí, Guilherme. Para terminar o meu comentário, se você me permite, eu queria dar uma notícia em primeiríssima mão. É que haverá mudança nos quadros da RPC aqui na fronteira. O jornalista Carlos Gruber, que é o editor e apresentador do jornal Paraná Primeira Edição, né, que vai ao ar pela RPC, a TV Cataratas aqui, começa ao meio-dia, de segunda a sexta, Carlos Gruber, ele será substituído pelo também jornalista daquela emissora, o Anderson Frigo. É, vai trocar. Aí o Carlos Grubo continua nos quadros da RPC, provavelmente em outras atividades, vai cumprir pauta, mas o Anderson Frigo, que é um jovem também, formado aqui pela UDC, Faculdade de Dinâmicas Cataratas, fez jornalismo aqui, é o novo, será, porque isso deve acontecer agora no final do mês, o novo apresentação em substituição ao Carlos Gruber, que formou-se também em jornalismo lá pela Federal de Curitiba. São dois valores do jornalismo, dois jovens, que agora troca-se as posições. Anderson Frigo apresentará o jornal e o Gruber continua na emissora em outras atividades. É isso aí. Eu lhe pergunto também a respeito aí de meios de comunicação, já que você tocou nesse assunto. Os nossos apresentadores de programas policiais aqui na fronteira, já se comentou aí a respeito de que pelo menos um deles deveria ser candidato. Como é que está a situação? É, a situação está no seguinte pé. Nós temos 3 apresentadores de programa, os chamados policialescos, né? Que tem grande audiência, porque o povo gosta muito de ver miséria. Ouvir miséria, etc e tal. Não é meu caso. Mas nós temos então o Galhardo, da Rede Massa, nós temos o Luciano Alves, da Rede Massa, que apresenta um dos programas de maior audiência, e temos também o Robson Silva, que é o apresentador do Brasil Urgente da Tarobá. Esses 3, registre-se, estão filiados ao PSC, Partido Socialista Cristão, que é comandado no Paraná pelo Ratinho. Todos 3, segundo eu soube, têm pretensão de lançar-se candidato a alguma coisa. O Luciano gostaria de ser candidato a deputado federal, o Robson Silva também gostaria, e o Galhardo também, que ficou na primeira suplência aqui na vereança de Foz, também gostaria. Enfim, vamos aguardar mais alguns dias para ver como é que acontece. O PSC aqui na cidade está danado, porque tem o professor Sérgio, tem o Chico Noroeste, tem esses 3 artistas da televisão, é um negócio danado, mas está muito cedo para dizer quem sai ou não sai, né, galera? Vamos esperar se aproximar-se mais. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.